aquele grande dia será lindo. Meu Senhor virá em grande glória para levar a sua noiva que tanto espera. Será glória, será glória. Vamos louvar o hino todos juntos. Um lindo coral vamos formar. Exaltar o grande rei que é santo, que merece toda a glória. Será lindo. O meu Senhor virá em grande glória para levar a sua noiva que tanto espera. Será glória, será glória. Vamos louvar o hino todos juntos. Formar.